salvo todos eles tipo Wampa Man. Jumina é guerra mesmo tipo Vietnã. Jumina não erra menor tipo Wampa Man. Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man. Hoje eu tô feliz, eu tô tipo Wampa Man. Salvo minha cidade, tô ganhando muito fã. Jumina e Gang é o time, é o clã. Tô fazendo nome e hoje penso na manhã. Flow de Kung Fu no beat tipo Sr. Han. Faço mais de 6 por dia, passo MC Lan. Foda-se no mano, se no rap cê é galã. Famoso por fora, mas por dentro não tem fã. Ei, falso MC, querem trono de rei. Eles querem a cena, mas eu roubei. Eles falam mal de nós, pra dizer que é Lord. Tu só tá passando vergonha, mano, card. Tô voando sem poder nenhum, meu time é forte. Tô vivendo como quero, sem medo da morte. Meu mano, sou o herói deles, mas nem visto capa. Tô salvando todo mundo, minha bondade é enorme. Mano, sou herói deles, tipo Wampa Man. Mano, salvo todos eles, tipo Wampa Man. Jumina é guerra mesmo, tipo Vietnã. Jumina não erra menor, tipo Wampa Man. Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man, Wampa Man. Hoje eu tô feliz, eu tô tipo Wampa Man. Tô sentada muito Mac comendo Gohan. Jumina minha mob vale mais que talismã. Flow bem calmo tipo Santiago de Javan. Nosso som é rua, não passa na Jovem Pan. Olho avermelhado, puxa o blunt da maçã. Jota mob pesado, segura que é o tchan. Minha linha é mágica, me chame de Shazam. Eu tenho isso, então não fode aqui, my bitch. Eu tenho ego, então não fode aqui, my bitch. Não mexe comigo, mina, você é uma cadela. Você tá em perigo, seu tia já foge, bitch. Tô voando sem poder nenhum, meu time é forte. Tipo Wampa Man, man, salvo todos eles, tipo Wampa Man. Jumina